alegria e proclama a liberdade em Jesus. O meu canto é um canto de vitória que proclama o triunfo lá da cruz. Alegria que proclama a liberdade em Jesus. O meu canto é um canto de vitória que proclama o triunfo lá da cruz. O meu cantar é pra ti, meu Senhor. O meu louvar, expressão. Canto de vitória e de alegria!